Deus quer levantar alguém, não há quem possa impedir. Mesmo que o inimigo tente, não vai conseguir. Pois assim aconteceu entre Amã e Mardoqueu. Quem não tinha a menor chance foi quem venceu. Amã era príncipe do rei, ninguém ousava lhe desafiar. Mardoqueu era um pobre judeu, uma gota d'água no meio do mar. Mas a Bíblia diz que contra Amã prevaleceu Mardoqueu, porque com ele estava a força de Deus, e por esse motivo ele foi vencedor. Deus lhe abençoou, engrandeceu na fortaleza de Susã, deu pra ele os tesouros de Amã. Entre seus inimigos, Deus lhe exaltou. Quem tem promessa não tem como ser vencido, mesmo que seu inimigo seja literalmente o maior. Deus entra em cena, muda o texto, o contexto, faz o pequeno ser grande, faz o grande se tornar menor. Deus sempre escolhe os humildes, os pequenos, porque quem se acha grande não precisa dele pra crescer. Você se sente tão pequeno, meu irmão, mas para ser um campeão Deus escolheu você. É você que vai ser engrandecido na casa do rei, dia e noite protegido pela sua lei. Pode crer que o escolhido é você. É você aquele a quem deu seus projetos para abençoar, o pequeno Mardoqueu que Deus vai exaltar. Pode crer que o escolhido é você. A Bíblia diz que contra Amã prevaleceu Mardoqueu, porque com ele estava a força de Deus, e por esse motivo ele foi vencedor. Deus lhe abençoou, lhe engrandeceu na fortaleza de Susã, deu pra ele os tesouros de Amã. Entre seus inimigos, Deus lhe exaltou. Quem tem promessa não tem como ser vencido, mesmo que seu inimigo seja literalmente o maior. Deus entra em cena, muda o texto, o contexto, faz o pequeno ser grande, faz o grande se tornar menor. Deus sempre escolhe os humildes, os pequenos, porque quem se acha grande não precisa dele pra crescer. Você se sente tão pequeno, meu irmão, mas para ser um campeão Deus escolheu você. É você que vai ser engrandecido na casa do rei, dia e noite protegido pela sua lei. Pode crer que o escolhido é você. É você aquele a quem deu seus projetos para abençoar, o pequeno Mardoqueu que Deus vai exaltar. Pode crer que o escolhido é você. É você que vai ser engrandecido na casa do rei, dia e noite protegido pela sua lei. Pode crer que o escolhido é você. É você aquele a quem deu seus projetos para abençoar, o pequeno Mardoqueu que Deus vai exaltar. Pode crer que o escolhido é você. O escolhido é você.